YJ468, Rádio Metropolitana, em 1090 kHz, está transmitindo o programa Ao Vírus da Luz, edição diária do Jornal da Paz e do Jornal da Guerra. E como proclama o presidente mundial da Legião da Boa Vontade, atingir o equilíbrio é a meta suprema. O bem nunca será vencido pelo mal.